nem tem calma, não vão me pegar. Terror nenhum, tudo dudu. Com meu poder derrubei um por um. Vivem fazendo de tudo pra te atingir. Eles agem como animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Daqui do alto não tô escutando. Cê vai falando, eu vou faturando. Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de mim sentando. Ah, a cara fica doido. Cadê você? Ninguém viu. Tô dominando o Brasil. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, nem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha distância. Essa, não fique de fora. Essa, garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Essa, logo logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Queda. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Yeah, that.